dele, entendeu? Aí ele diz que eu sou esponjinha. Acho que quando tu bebe, tu bebe e ele é que fica bebendo. É claro, porque quando eu sento pra beber, eu bebo e não me embriago. E ele se embriaga rápido, eu acho, né? Eu o não... Calado. Como é o nome do teu marido, Márcio Santos? Alexandre Calado. Alexandre Calado, meu amigo rei. Gente muito boa. Acaba bonita, igual você, que é uma mulher bonita. Atola, Márcio. Pronto, então vamos lá. O que é que eu queria falar perguntando se você prefere cerveja ou vinho? É que foi feita uma pesquisa lá na China, em um hospital da China. E essa pesquisa constatou, os cientistas constataram que consumir cerveja pode ser um fator de risco para contrair Covid-19. Enquanto... Como é que é? Consumir cerveja pode ser fator de risco para contrair Covid-19. E o vinho? E o vinho pode proteger a pessoa que... toma mais vinho do que cerveja, de certa forma pode estar protegida aí contra a Covid-19. É, desse jeito aí. É. Aí, né? Bota uma cana aí pra mim, da perigosa aí. E a cachaça, hein? Será que protege? Sei lá. Cachaça é Brasil, né? Do Brasil, cachaça, né? Cachaça é Brasil. Desse jeito. Olha aí. Vamos lá. Tem mais coisa pra tu. Vamos contar mais coisa pra tu. Olha aí. Desse jeito. Atenção, olha aqui, Márcia Santos. Oi. Mulher sofre abuso sexual dentro de ônibus e suspeito é preso em flagrante. Gente, ainda tem isso neste mundo de hoje. Meus filhos, sei não, viu? O cabra entra num ônibus disposto a coisar no meio da rua, dentro do ônibus. Sexo, abuso sexual. Vamos ver como é que foi o babado. Uma mulher foi abusada sexualmente por um safado de 43 anos dentro de um ônibus no teu município, Márcia Santos, onde você nasceu, Aracati. Aracati. Foi terça-feira de noite. Foi preso em flagrante. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, agarraram ele e prenderam. O flagrante de importunação sexual foi registrado pela Polícia Civil do Ceará. Vamos saber o que foi que ele fez. Uma mulher de 20 anos... comunicou ao motorista que o homem tinha cometido um abuso contra ela. O cabo, que não tem antecedentes criminal, foi abordado e levado para a delegacia de polícia. Ainda de acordo com informações da Secretaria de Polícia, o cabra teria tocado nas partes íntimas da mulher. Aí a mulher falou pro motorista: motorista, cabra pega no meu... O rapé, aqui não diz se pegou, foi nos peitos, na bunda ou no pri. Será que foi no pri? Será que foi nos peitos ou na bunda? Ele pegou. Bastou ela dizer: ei, motorista, esse cabo aqui passou a mão em mim. Pronto, tá preso. Não precisa nem testemunho. É isso aí. Aí, a polícia rapou e prendeu. A fala da mulher é suficiente. Sabia disso? O negócio é brabo. O problema é se alguma quiser inventar, né? Quando for verdade, tudo bem. Pena esses canaia tarado. Agora, quando for mulher quiser inventar pra prejudicar o caba, tem raiva do caba aí. Né? Aí cojou, né? Aí cojou. Vamos ao jornalismo, Márcia Santos. Quem tá lá no jornalismo? Ah, não, nós temos comercial? Não, já fizemos. Quem tá lá? Maiara Mourão. Maiara Mourão, agora no programa do João. João Inácio Júnior com mais informação. Vai rimar, né? E coisa boa, Brasil. Atola, meu bem, pode atola. João Inácio Júnior. Informa. Você em sintonia com a notícia. O Fortaleza começou a Copa do Nordeste com tudo. E depois da goleada, o desafio é contra um adversário da terra. Floresta e Fortaleza, nesta quarta, às 21h30. Pertinha! Vem com a Verdinha no rádio, na internet e nas redes sociais. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Há 40 anos nascia no Ceará um jornal que é notícia a qualquer hora e lugar. Nascia um diário para além da nossa cidade, o Diário do Nordeste. Informação com credibilidade. Nos tornamos referência a nível nacional e hoje atingimos o mundo através do digital. O compromisso com a verdade é o nosso ideal. Valorizamos nossos leitores, os de acolá e os daqui. Esse é o Diário do Nordeste. A história acontece aqui. Prevenir ainda é o melhor remédio. A Covid-19 e a influenza H3N2 apresentam sintomas e formas de transmissões muito parecidas. Por isso, continue seguindo os cuidados de sempre. A pandemia ainda não acabou. E a forma mais eficaz para se manter saudável é prevenir-se para evitar as doenças e suas complicações. Juntos, seguimos a favor da saúde coletiva. Uma campanha do Sistema Verdes Mares. Apoio. Governo do Ceará, avançando juntos. O trabalho não para. São Brás, o vinho do Santo Forte e a hora certa. São 3:01. Sábado é dia de ouvir a melhor playlist montada por você. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Mas se um dia eu chegar muito estranho. No Conexão Verdinha ainda tem a sua mensagem de voz pelo WhatsApp 859-8887-1306. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança. Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Conexão Verdinha, todo sábado de 5 às 9 da manhã. E a apresentação é comigo, Daniela de Lavor. Conexão Verdinha. Se o plano é ser feliz, tem que se cuidar, pois com saúde não se brinca. Tem que dar valor, ter saúde é cuidar bem do nosso interior. Se o plano é se cuidar, vem pra Unimed Ceará. Se o plano é se cuidar, vem pra Unimed Ceará. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Há 50 anos, a Cagesse trabalha para atender a mais de 5 milhões de cearenses, sempre pensando no melhor para você. Porque aqui somos gente que atende gente, que se importa com o bem-estar de todos. E a nossa forma de fazer isso? É sempre trabalhando para garantir água tratada, esgotamento sanitário, saúde e qualidade de vida para todos. Porque pra gente, garantir o essencial para a vida é cuidar de você. Cagesse 50 anos, presente na sua vida. O romantismo. Você deve compreender-me. Quem sou eu pra ter direito exclusivos sobre ela? A irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Desculpe, meu amor, o que eu lhe digo. Clube do Brega, com Silvino Neves, de segunda a sábado às 10 da noite. Verdinha, a rádio do meu coração. VM informa. Você em sintonia com a notícia. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, José Carlos Oliveira, informou hoje que o aposentado não precisa mais se deslocar até o banco para realizar a prova de vida. Agora, o governo passará a usar outros tipos de dados para confirmar se a pessoa está viva. A medida ainda não tem data para entrar em vigor. Segundo Oliveira, caso o governo não encontre dados recentes da pessoa, irá à residência dela para a prova biométrica. Ainda de acordo com o presidente do INSS, atualmente 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida. Dentre eles, cerca de 5 milhões têm mais de 80 anos de idade. Ainda segundo o governo federal, não há pessoa bloqueada por falta de prova de vida, Com a nova alteração, não deverá ocorrer bloqueios das contas. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefícios do INSS por meio de conta corrente, poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. Um casal foi preso em Acaraú, litoral oeste do estado. O homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Maristela Gláucia. John Lipe Galeno Moreira, de 23 anos, tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto contra ele, que foi expedido em Meruoca, perto de Sobral, em 2019. A polícia chegou até o casal através de uma denúncia anônima que o homem e a companheira dele estariam traficando drogas na região de Acaraú. A polícia foi até a residência e a mulher de 19 anos, identificada como Letícia Shelley dos Santos Andrade, acabou autorizando a entrada dos policiais na casa. Durante as buscas, eles encontraram uma pistola calibre 380, 24 munições, aparelhos celulares, R$ 1.445 em espécie e 186 gramas de maconha. Foi dada voz de prisão ao casal, que foi levado para a Delegacia Regional de Acaraú. Além de ter sido cumprido o mandado de prisão contra o homem, os dois foram autuados por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Maristela Gláucia para a Rádio Verdes Mares. Agora a gente traz dados de uma pesquisa do Procon Fortaleza sobre preços de produtos da cesta básica em diferentes bairros da capital. Heloísa Vasconcelos. Os supermercados da Regional 6, que compreende bairros como Cambebe e Aerolândia, têm os preços mais caros da capital cearense. É o que mostra a pesquisa do Procon Fortaleza, que analisou o preço de 70 itens em mais de 20 supermercados da capital. A soma dos 70 produtos analisados totalizou R$ 741,50 nos supermercados da Regional 6. Já na Regional 4, que compreende bairros como Benfica, Damas e Parangaba, a mesma cesta custa R$ 588,83. Além disso, 15 produtos apresentaram variações de preço maiores do que 100%. O quilo da mortadela, por exemplo, pode ser encontrado a R$ 5,99 no bairro Janguru Sul, enquanto na Maraponga o preço é de R$ 26,90, uma diferença de 349%. Já o quilo do sabão em barra custa R$ 5,59 no bairro Carlito Plamplona. Na Aldeota, o mesmo produto custa R$ 20,99, uma variação de 275%. Confira todas as informações no Diário do Nordeste. Heloísa Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares. ZYH589, Rádio Verdes Mares, AM Fortaleza. Redação e apresentação, Mayara Mourão. Operação de áudio, Nelson Costa. Programa, João Inácio Júnior. ZYH589, Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração. João Inácio Júnior. Notícia. Chupo Grosso. De ponta a ponta, a maior audiência. Obrigado, meu Deus. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Opa, rapidamente nós vamos passar para vocês informações fortes. Chegaram mais informações a respeito do policial da Polícia Civil, o escrivão da Polícia Militar, que foi assassinado há poucos dias no bairro Padre Júlio Maria, em Caucaia. Temos mais informações fortes que estão chegando aqui ao programa João Inácio Júnior. E também vamos transmitir para você agora mais informações a respeito do soldado assassinado antes de ontem de madrugada, quinta-feira de madrugada, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, quando ele estava dentro do carro com a namorada na frente da casa da namorada. na madrugada de antes de ontem, segunda-feira, quando chegaram os bandidos e o mataram numa tentativa de assalto. Ele morreu, o soldado morreu, a noiva dele, a namorada dele, que estava com ele no carro, também foi baleada, mas não morreu. E atenção, ele matou um dos bandidos, ele matou um dos assaltantes, que tinha 16 anos de idade. Nós vamos trazer mais informações agora sobre esse caso, porque a polícia está chegando à conclusão que um dos assaltantes, um dos envolvidos no assalto que matou o policial, é outro policial. E já surgiu um nome e em que batalhão o suspeito trabalha. O policial bandido. O policial que participou do assassinato do outro policial nessa história desse assalto. Vou contar para vocês aqui, viu? Mas antes, nós vamos falar primeiro do policial civil assassinado no bairro Júlio Maria. Há poucos dias atrás, por integrantes da facção Comando Vermelho, dentro de uma casa dele, no bairro Padre Júlio Maria, em Calcaia. O policial era Edson Rabelo. Ele trabalhava, na verdade, numa delegacia de polícia aqui da região metropolitana de Fortaleza, em Maracanaú. Porém, ele tinha essa casa dele, que ele não morava na casa, ele alugava a casa. E pelas informações que nós temos, o Comando Vermelho expulsou os moradores que alugavam a casa dele. E a casa ninguém alugava. Então, ele foi lá. O policial civil, o escrivão da polícia, Edson Rabelo, foi lá na casa, entrou na casa e viu que tinha pichações do Comando Vermelho dentro da casa. Ele filmou a casa, mandou para a esposa dele pelo WhatsApp, quando de repente a casa é invadida por vários integrantes do Comando Vermelho. Ele é rendido, a pistola dele é tomada, ele é colocado de joelhos e levou 15 tiros, 13 deles na cabeça. Gente, o policial Edson Rabelo morreu aos 41 anos. Foi no dia 8 do mês passado, portanto, há menos de um mês. Que dia é hoje? Hoje é 2. Vai fazer um mês no dia 8. O policial Edson Rabelo morreu aos 41 anos no dia 8 de janeiro com pelo menos 15 tiros, sendo 13 tiros na cabeça. Os marginais entraram na casa, os marginais o renderam, tomaram a pistola dele, mandaram ele ficar de joelhos, condenaram à morte e deram 13 tiros na cabeça e mais 2 pelo corpo. O crime, como eu disse, aconteceu no bairro Padre Júlio Maria, em Calcaia. Gente, tá vendo? A polícia já prendeu vários. Segundo as investigações, a polícia prendeu um bandido chamado José Fábio, que foi o responsável por comunicar aos outros integrantes da facção o momento em que o policial civil entrou no apartamento, na casa, no bairro Padre Júlio Maria, em Calcaia. A polícia prendeu esse. A polícia prendeu Carlos Roberto, que foi um dos que mataram o policial, foi preso na cidade de Jaguaruana. Aliás, desculpa, esse aqui a polícia matou. Esse aqui, Carlos Roberto, um dos matadores do policial, não se entregou quando a polícia o encontrou no município de Jaguaruana, atirou na polícia e a polícia matou ele. Estava com 2 celulares e a pistola. José Fábio de Matos Jacinto, 26 anos. E Carlos Roberto Oliveira da Silva, 18 anos. Esses dois também participaram do assassinato em Calcaia. Foram presos. Um, o José Fábio, o Fabinho, preso em Jaguaruana. E o outro, Carlos Roberto de Oliveira Silva, 18 anos, preso em Calcaia. Olha aí. Polícia, eu só aprendendo. Agora vamos entrar em outro crime. Segunda-feira de madrugada, há dois dias atrás. Hoje é quarta, segunda, teve, né? Segunda-feira, para hoje são dois dias. Era madrugada. Márcia, o policial civil. Oi. Cardone, soldado Cardone. Isso. Antônio Cardone, digo melhor. Antônio Cardone Rodrigues Júnior, de 34 anos, estava na frente da casa da namorada dele, dentro do carro, com a namorada, na madrugada de segunda-feira que passou. Quando bandidos anunciaram o assalto, bairro Quintino Cunha, ele reagiu, matou um dos bandidos, o bandido de 16 anos. Uhum. E a polícia prendeu um outro bandido de 27. Conhecido, é, o Francisco Anderson Silva Santos Ferreira, conhecido como Iceberg, de 27 anos, mas a polícia teve que soltar, porque ficou comprovado que esse bandido, apesar de já ter matado três pessoas, não esteve no assalto do policial. A própria justiça mandou soltar, a própria polícia e Ministério Público pediram a soltura dele, porque chegaram à conclusão de que ele não estava no assalto. O incrível é que a polícia agora já sabe que um dos envolvidos no assalto que matou o policial ali no bairro Quintino Cunha, segunda-feira, é outro policial. Márcia Santos. Oi. A polícia pegou câmeras de segurança da área, imagens, e descobriu que esse policial, que tudo indica que está envolvido no assassinato do policial do Cardone, Antônio Cardone, nas câmeras de segurança mostra que ele estava na área de moto. E ele tinha apresentado um atestado na polícia dizendo que ia trabalhar porque estava doente. Então, que não ia Não ia trabalhar porque estava doente. Isso. Apresentou um atestado. Isso. Então ele disse: não vou trabalhar, estou doente. Apresentou um atestado médico e foi dispensado do trabalho. Se ele estava doente, era para ficar em casa. Porque que ele estava na rua, lá pertinho de onde o policial militar foi assassinado. Esse outro policial, sem vergonha. Isso. Já as informações que nós vamos dar para você agora fazem parte. Não, são informações extraoficiais que estão chegando agora a nós. Segundo um integrante da Polícia Militar, que é nosso informante, a polícia já sabe o nome do policial militar que participou do assassinato do outro policial, Antônio Cardone. O nome dele seria qual, Márcia? O nome dele seria Henrique. Henrique. Isso, soldado Henrique. Segundo a nossa fonte, a Polícia Militar já estava investigando que esse policial Henrique, que uhum. pode estar envolvido no assassinato do policial Antônio Cardone, já praticava assaltos. Isso. A polícia já estava investigando que ele era assaltante. Ele trabalharia, segundo essas informações, no mesmo batalhão de polícia do Cardone, que morreu em Caucaia. Em Caucaia. Essas são as informações que se tem, não é, Márcio? É, sim, são essas as informações que temos e são informações extraoficiais. Isso, como a Márcia frisou, são informações extraoficiais. São informações que não estão sendo fornecidas oficialmente pela polícia, portanto elas carecem de confirmação. Como? São amigos nossos policiais, informantes, que estão nos passando essas informações, elas podem conter erro, porque a própria polícia errou quando prendeu o Iceberg, o bandido de 27 anos, achando que ele era um dos assassinos do policial Antônio Cardone. E depois, a própria polícia entendeu que ele não participou. E pediu, juntamente com o Ministério Público, que que o juiz soltasse. E o juiz mandou soltar. Então a polícia se atrapalhou na investigação e prendeu o cara errado. Portanto, ô, João, pode haver um atrapalho nessa informação que nós estamos dando e ela está errada. Mas como já está circulando nos meios policiais, a gente passa para você. O nome do assassino pode não ser Henrique, ele pode não trabalhar no 17º Batalhão, onde trabalhava o Cadone. Mas pode ser verdade, não é, Márcia? Ô João, mais uma informação que acaba de chegar é que o suposto assassino, né, o soldado Henrique, que seria soldado Henrique, está foragido, a polícia não está com ele em mãos, está foragido. Bom, então como e outra coisa aqui, para ficar amarrada a nossa notícia, o Antônio Cadone é do 12º Batalhão de Polícia de Caucaia, 12º, e a informação que nos chegou é que esse suposto assassino soldado Henrique é do 17º. Só que os dois fazem parte de Caucaia, 12º e 17º. Beleza. Então é o seguinte, gente. Repito, não sabemos se essa informação é correta. Mas está circulando nos meios policiais e quem nos deu a informação foi um policial, que é da Polícia Militar. E tem uma patente mais ou menos elevada. Pode ser falsa. Pode não ser verdade. Agora vamos para a melhor de três. João Inácio Júnior, melhor de três. Rádio Verdes Maris, 810. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo, mundo! Eu vou tocar três pedacinhos de três músicas. Ao final, quatro pessoas vão participar, inclusive você, pelo nosso WhatsApp. A música mais votada voltará e tocará inteira. Regras do jogo. Não vale votar quando a primeira música te retocando, nem quando a segunda te rechibateando. Só pode votar quando a terceira música te relapimbojando. Você de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, do Brasil e do mundo poderá participar pelo nosso WhatsApp. Olha, só as quatro primeiras pessoas, portanto, seja rápido, rápido. E só vale quando a terceira música entrar. Alô, alô, o nosso WhatsApp é... Aliás, o DDD antes, o DDD de Fortaleza é 85. Qual é o nosso WhatsApp, Márcia Santos? 988-87-1306. Repita! 988-87-1306. Chibateia, Nelson Costa, pode chibatear. Bota pra atorar! Música número 1, eu lhe peguei no flagra, Genival Santos. Melhor de três. Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não estou de mal contigo. Você me magoou. Perdoar eu não consigo. Eu não. Não. Não. Não, você não tem coração. Não, não, não, não. Não. Não quero amor, a prestação. Eu não. Eu lhe peguei no música número 2, Baby Me Atende, Matheus Fernandes e Dilcinho. Melhor de três, Dilcinho. Matheus Fernandes. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo. Entrar a terceira música e assim que ela entrar, você poderá votar. As quatro primeiras pessoas que votarem pelo nosso WhatsApp terão seus nomes falados no ar e seus votos conhecidos. Música número 3, Eu Te Darei o Céu, Roberto Carlos. Meu bem, até lhe encontrar. Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar. Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Pode até gostar de outro rapaz que lhe dê amor, carinho e muito mais. Porém, mais do que eu, ninguém vai dar. Até o infinito eu vou buscar. E então eu te darei o céu, meu bem, e o meu também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Toda a minha vida eu já te dei, e agora já não sei Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Alô, alô, mundo, mundo, mundo. Trabalho de sonoplastia com o melhor do mundo. Versão brasileira em sonoplastia, Nelson Costa. Ô, Glória! Assistente de estúdio, a melhor do mundo, Mariana Oliveira. Oi, tudo bem? A melhor apresentadora comigo do mundo, Márcia Santos. Opa! Atenção, atenção, Brasil, nossos ouvintes rápidos. Estamos com o resultado já da nossa melhor de três. Música número 3, Eu Te Darei o Céu, Roberto Carlos. Baby Me Atende. E a música número 2 com Matheus Fernandes e Dilcinho. E a música número 1, Eu Lhe Peguei no Flagra, Genival Santos, Márcia Santos. Vamos lá, tenho aqui o resultado da nossa pesquisa. Nossos ouvintes votaram na música 3, Eu Te Darei o Céu, Roberto Carlos. Eu Te Darei o Céu, Elza do Barrocão, Itaitinga, Ceará. Um voto para a música 3. Música 2, Baby Me Atende, Matheus Fernandes e Dilcinho. Nenhum voto, zerou. E a música 1, Eu Lhe Peguei no Flagra, Genival Santos, o musicão. Três aí, votos. Primo de Márcia Santos, aí, Genival Santos aí. É. Eu lhe peguei no flagra. É prima Márcia Santos, é só brincadeira. É só brincadeira. Três votos, é campeã. Juraci do Conjunto Nova Metrópole Caucaia, Zé Gonçalves, fotógrafo, do Demócrito Rocha Fortaleza, Socorro Dantas de João Pessoa, Paraíba. Aê! Sobe o tema da vitória de Ayrton Senna para recebermos a música campeã. Incrível, porque é a quarta vez que Roberto Carlos não ganha aqui no programa. Até há alguns anos atrás, era impossível Roberto Carlos deixar de ganhar uma melhor de três. Mas o tempo muda, né? As pessoas mudam, as estações mudam. Apesar de ser o maior de todos os tempos do Brasil, já perde algumas paradas. Tá aí, a música campeã. Olha, gente, esses artistas aqui todos eu conheci, eu conheço pessoalmente. Roberto Carlos, eu conheci Roberto Carlos pessoalmente num show que ele fez no Obalba. Eu que apresentei o Roberto Carlos, antes dele entrar, ele fez questão que eu lesse, que eu falasse o que queria. Eu criei um texto, né, para falar sobre Roberto Carlos, porque realmente Roberto Carlos é Roberto Carlos, né? Conheci a mãe de Roberto Carlos, Lady Laura, que me revelou um segredo. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas eu conversei bastante com a mãe do Roberto Carlos na época, era viva. Ela com um copo de uísque, bebendo uísque, conversando muito, né? Dona Laura, que Roberto Carlos homenageou como Lady Laura na música, Lady Laura. E ela me contou um segredo. Ela disse, João, tu sabia que eu tive ele, e apontou para o Roberto Carlos, quando eu tinha 14 anos. Ela me contou isso. Eu nunca li isso em nenhuma reportagem sobre Roberto Carlos. Porque, na verdade, o pai de Roberto Carlos não era aquele homem para o qual ele fez a música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Ele é tido como pai de Roberto Carlos, porque criou Roberto Carlos como pai, e quem cria é o pai. O verdadeiro pai de Roberto Carlos, agora eu vou citar o Carlos Imperial, que foi grande na música brasileira como compositor, produtor, radialista, jornalista, escritor. O Carlos Imperial, que faz parte da Jovem Guarda como produtor, o Carlos Imperial lançou um livro e disse que o pai do Roberto Carlos não é aquele senhor que a gente conhece como pai de Roberto Carlos, que também já faleceu, o pai. Que está na música Meu Querido, que o Roberto Carlos fez a música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Ela era uma jovem adolescente, Laura, e um dono de um posto de combustível teve um relacionamento sexual com a menina e não assumiu. E nasceu Roberto Carlos, né? E Laura conheceu um senhor bem mais velho que casou com ela e registrou Roberto Carlos como filho dele e criou Roberto Carlos. Então o pai, na verdade, não é o canalha que teve sexo com a menina de 14 anos, engravidou, a mãe de Roberto Carlos, né? E não assumiu. Então o pai é esse grande homem para o qual Roberto Carlos fez a música Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Mas o Roberto perdeu, né, gente? Então eu conheci o Roberto Carlos pessoalmente, conversei com a mãe do Roberto Carlos. O Genival Santos era muito meu amigo. A última entrevista da vida de Genival Santos, quando o câncer já estava bem adiantado, porque ele fumou muito, teve câncer no pulmão e morreu de câncer no pulmão, Genival Santos. Pois bem, a última entrevista ele deu para o meu programa. E o Matheus Fernandes, da segunda música tocada aqui na Melhor de Três, Baby Me Atende, o Matheus Fernandes, eu conheço ele. Ele foi várias vezes no meu programa João Inácio Show da TV Diário. Dilcinho, não conheço pessoalmente. Então tá aí, gente. Após esse preâmbulo, a música campeã. Eu lhe peguei no flagra, Genival Santos. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não, não, não, você não tem coração. Não, não, não, não, não, não, não quero amor à prestação. Agora estou de mal contigo. Você me peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no fraga e não quero explicação. Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo, mundo! aí, temos coisa pra contar pra tu. Olha o bafolê, gente. O tetracampeão de boxe, Popó. Popó, vocês sabem que lutou há poucos dias contra o Whindersson Nunes. Claro que o Popó deu uns bufetes bons lá no Whindersson Nunes, mas não botou pra derrubar, não. Ele mesmo confessou numa entrevista que se quisesse teria derrubado o Whindersson Nunes. O Popó tá aposentado, mas o cara ainda tá novo, gente. Né? É forte, é tetracampeão mundial de boxe. E o Popó é um comediante, humorista, youtuber. Né? Então, levou uns tapas o Popó. Mas o... Desculpa. Levou uns tapas o Whindersson Nunes, mas o Popó foi bonzinho na luta. Ele mesmo disse que se quisesse teria derrubado. Tá aí. O tetracampeão mundial de boxe, Popó, publica foto nas redes sociais beijando outro homem, beijando a bochecha do namorado do filho dele. Isso mesmo. O namorado, aliás, o filho do Popó, lutador de boxe, né? O filho do Popó, tetracampeão mundial, o filho do Popó é gay e tem um namorado. E o Popó já disse há muito tempo, meu filho, não tem problema não. Aqui em casa não tem preconceito. Meu filho, meu filho é apoiado, é acolhido. Se ele gosta de homem, se ele é gay, ok, papai aprova. E aí o Popó publica uma foto beijando o rosto do namorado do filho dele, Popó, né, Márcia? É isso mesmo. O Popó aceita o filho dele do jeito que ele é e disse que gosta muito, muito do namorado do filho dele. Essa foto aí, então, ele, o Popó beijando outro homem, é o namorado do filho dele. Aí, amor. Amor. Acabou, Massa Santa? Música aí. Bonita, rapaz. Bota aí, joga aí. Massa Santa gostando, já tô gostando, Massa Santa. É boa, rapaz. João, você viu a bomba aí que eu mandei pra você ontem? Inclusive, esse assunto repercutiu aqui no programa João Inácio Júnior, do jovem que foi encontrado com a barriga aberta, estaria com a namorada e supostamente muito, muito drogados. Ela teria feito de conta que era médica e ele pode operar, lembra? Pois é, tem novidade. Eu não sei o que é, a Márcia que achou essa matéria vai passar pra gente. Sim. Bem, essa história, ela é polêmica porque a família sempre contou uma história. E na polícia, através de umas testemunhas, chegou outra história. A polícia está investigando para saber qual é a verdade. Mas a história é muito doida, gente. Escuta aí. Olha que doidice. Um rapaz de 20 anos e a namorada dele foram para uma praia deserta. Uma praia que é difícil chegar lá. Mas ele foi com a namorada. E ele confessou na polícia que usou droga com a namorada. Droga tipo LSD, que é uma droga alucinógena. Muitas pessoas, quando usam LSD, têm alucinações. Como eu contei ontem para você, o cara toma o LSD, que é aplicado na veia, e muitas vezes ele pensa que é um carro e vai agir como um carro. Ele se sente um carro, um veículo, ou um caminhão, ou um carro menor. Se sente muitas vezes como um avião. Se sente como uma águia. Sobe em cima de um prédio e pode querer pular, achando que vai voar, que é um pássaro ou uma águia. Então, assim, as reações de quem usa LSD são muito variadas de pessoa para pessoa, mas tem gente que sente esse tipo de alucinação. Dizem algumas testemunhas, chegaram na polícia com essa informação, que o casal usou LSD. Lá, nessa praia, provavelmente não tivesse apenas o rapaz e a moça. Ele e ela usaram LSD e uma das informações que a família nega, diz que é mentira, mas chegou na polícia, é que ela se sentiu uma médica sem ser. E ele, doidão, se sentiu o paciente. Ela quebrou uma garrafa e com cacos de vidro abriu a barriga do namorado e começou a operar como se fosse médica, uma médica alucinada, louca. Ela não é médica, ela se sentiu por causa do efeito da droga. E ela começou a cortar pedaço de fígado, de tripa dele. Então, eles foram socorridos para o hospital. A família diz que isso não aconteceu, que isso é mentira. A família, tanto dele quanto dela, dizem que o casal estava na praia quando chegaram outras pessoas e agrediram eles dessa forma. Qual é a novidade do caso aí, Márcia Santos? A novidade do caso é que a polícia, a família agora aciona a polícia para investigar o caso. Por quê? Porque em depoimento à polícia, a namorada, já sóbria, depois de ter bebido muito e ingeriu sim muita droga, após estar sóbria, ela prestou depoimento à polícia e disse que ela e o namorado decidiram ir à praia de Guarapari para tipo fazer uma despedida e fazer um luau romântico a dois, porque o namorado estava decidido a ir embora do Brasil, ele ia viajar. E então decidiram fazer esse luau, essa noite de amor, decidiram ingerir drogas e beber e depois transar. Mas ela disse em depoimento, a namorada disse em depoimento à polícia, que não lembra de nada, porque os dois apagaram. Agora, ela disse também que em certo momento, ao acordar, ele, o namorado, estava sendo agredido. Ela correu e pediu ajuda ao vigia do local próximo aonde eles estavam na praia, e foi esse vigia que ligou para a polícia. Quando a polícia chegou ao local, o rapaz estava realmente, o namorado, em um estado muito crítico, com ferimentos na cabeça, com evisceração, hemorragia. O que é essa evisceração? É o corte no intestino, um parte barriga, do aberta, a barriga, né? A barriga estava aberta. Parte do intestino do lado de fora, aquele negócio feio. Quando a polícia chegou, encontrou nesse estado o rapaz. O rapaz, o namorado, está na UTI, continua internado em hospital, e agora a polícia está investigando esse caso. Márcia, o depoimento dessa moça não é um pouco estranho? Sim. Né? Eles estavam na praia, consumiram drogas, ela diz que apagou. Isso. Ou ela lembra do que fez, mas estava lombrada e fez o que uma das histórias conta, se sentiu médico, cortou a barriga dele e não quer falar. E ela estuda medicina, sim, ela é estudante de medicina. Olha, estudante de medicina. É. Ou ela diz que apagou e não sabe de nada. Não lembra de nada. E lembra. Né? Ou ela fez a loucura toda e não lembra por causa da droga. Agora, qual é a minha opinião? Se ela fez. Se foi ela os cortes mesmo, né? Na barriga do namorado, começou a tirar pedacinhos do fígado, de vísceras, porque a polícia, quando encontrou. Sim. O delegado disse que encontrou vários pedacinhos de vísceras. As vísceras. Pode ser um pedacinho do rim, pode ser um pedacinho do fígado, tripa, tudo isso é víscera. Víscera, né? Víscera. Bem, o que que eu acredito? Eu não sei no que acreditar. Talvez essa moça esteja falando a verdade. Eles usaram muita droga e apagaram. E alguém chegou. Agora, qual é a graça da pessoa ficar cortando a barriga dele? Então, né? E tirando pedacinhos de vísceras. Aí, João, por favor. Aí parece que ela estava doida mesmo, como faz medicina. Ficou lombrada, então, ela não é médica, não é quem faz medicina, quem está estudando. É universitário ou universitário de medicina, só se é médico quando se forma, se termina a faculdade, né? E cola grau. Então, mas é estudante de medicina, ela pode ter feito isso tudo. O que que eu acredito? Eu não sei, mas eu acho estranha essa história. Só talvez mais ela tenha feito isso mesmo. Só mais uma informação para ficar redonda a nossa notícia, é que a polícia também encontrou, certo, a mochila, que dentro, uma mochila, né, dentro dessa mochila tinha cacos de vidro, uma garrafa quebrada no local, né, pequenos órgãos do corpo do rapaz espalhados e muito sangue. Tudo foi recolhido e, é claro, vai passar por perícia, e aí com certeza nos próximos dias nós vamos detalhar a solução, a elucidação desse caso. Márcia, Oi. Que história, né, Márcia? Louca. Qual é a verdade dessa história? Então. Ah, é. Tem comercial, Nelson Costa? Então a gente faz o comercial e volta com o programa João Inácio Júnior, que traz tudo. A fofoca, o bafulê, a notícia policial, a notícia política, a notícia de economia, de ciência e de tecnologia, a fofoca bobinha, a fofoca complicada, a fofoca mais profunda, aquela fofoca de maior impacto, as notícias mais simples e as mais complexas. Tudo aqui para você, de uma hora às quatro horas da tarde, de segunda a sexta, aqui no programa João Inácio. De uma às quatro da tarde, de segunda a sexta, na Verdinha, programa João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Olha, me siga no meu Instagram, por favor, no meu Instagram, arroba João Inácio Júnior. Vai lá e me segue, curte um monte de coisa, arroba João Inácio Júnior. Me segue também no meu YouTube. Para você encontrar o meu YouTube, tem que botar João Inácio Júnior Tube. João Inácio Júnior Tube. Vai lá, se inscreve no meu canal, curte as coisas que tem, dá opinião, tá um barato. Olha teu Instagram, Márcia. Opa, meu Instagram é Márcia Santos Voz, V-O-Z de zebra. Opa, vou ganhar seguidor hoje. Vai lá, seguir a Márcia Santos pra tu ver a mulher bonita. Márcia Santos Voz. É. V-O-Z. Z de zebra. Zebra. Z, voz de fala. É. Márcia Santos Voz. Vai lá, segue ela lá, manda um recado lá pra ela lá. Uhul. A gente faz o começo. E o Nelson Costa é Nelson Costa Fortaleza. Nossa, operador Nelson Costa. Eu curto muita coisa dele. Bicho é danado. Nelson Costa Fortaleza. Uhum. Segue lá o Nelson Costa no Instagram também. A Márcia Santos até no Instagram. Valeu, gente. A gente faz o comercial. Volta ligeiro. João Inácio Júnior. O Fortaleza começou a Copa do Nordeste com tudo. E depois da goleada, o desafio é contra um adversário da terra. Floresta! Floresta e Fortaleza. Nesta quarta, às 9:30 da noite. Verdinha! Vem com a Verdinha no rádio, na internet e nas redes sociais. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, a rádio do meu coração. João Inácio Júnior, Rádio Verdes Mares. Alô, Márcia Santos, a gente vai estar bem rapidamente nesses seis minutos que faltam para terminar o programa. Diga. Vamos dar as notícias que estão faltando. Uhum. A gente prometeu uma para vocês. O jornal O Globo fez uma pesquisa oferece uma matéria. Porque o sexo pode causar morte súbita em homens, mulheres, jovens, inclusive de meia-idade e velhos. Olha aí, gente. Por que é? Por que é? 0,6% de todos os casos de morte súbita são de pessoas que morrem durante a relação sexual. Não é 6%. Não são 6%. 0,6% de todos os casos de morte súbita são de pessoas transando. Rapazes, moças, velhos, velha, pessoa de idade. Na maioria dos casos, a morte súbita associada ao sexo, ou seja, a pessoa morrer durante o sexo, essa morte pode ser causada por esforço físico, medicamentos que a pessoa esteja tomando, como medicamentos para potência sexual. Os remédios para dar impotência sexual são os que estão entre as maiores causas de morte súbita. Drogas ilegais e problemas genéticos. A pessoa pode ter um problema no coração e não saber. No esforço físico para transar, papoca. A pessoa pode ter um problema de um aneurisma no cérebro, um aneurisma que ainda não estourou, tá lá, prece para estourar, esforço físico, pá, a veia estoura no cérebro, lá vem um AVC. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu narrei aqui no programa João Inácio Júnior de um menino de 16 anos. Menino de 16 anos foi fazer um trabalho de escola na casa de uma menina de 16 anos. Trabalho escolar, trabalho de equipe, né? Isso foi muito antes da pandemia, muitos anos antes. Então, era uma equipe formada pelos 4 ou 5. Mas, depois do trabalho escolar, os outros foram embora e ficaram a menina dona da casa, a menina que é filha, era filha dos donos da casa, e o rapazinho. Os colegas de escola ficaram, os outros foram embora. Os pais estavam no trabalho. Então, ficaram só a mocinha de 16 anos e o rapaz, colega da escola. Foram transar e o menino morreu em cima dela. O que foi? Ele tinha um problema no coração e não sabia. No esforço ali do sexo, papocou em cima dela. Aí, marcha, e o marido, mulher, ei, mulher, o marido que não queria se vacinar, e a mulher amarrou, ele não queria se vacinar contra coronavírus, amarrou e vacinou. Foi. Claro. Mas isso é verdade? É verdade. Como é que pode? Em Alagoas, Maceió. Pois é. Tá no Diário do Nordeste, gente. Exatamente. Mulher amarra o marido e o leva para tomar vacina contra a Covid-19 em Alagoas. Foi amarrado com corda. Foi. Márcia, como é que é isso aí? Conta aí. Exatamente isso. O marido não queria tomar vacina, se recusava. Ah, não vou tomar não, não precisa não. Aí a mulher dele foi, amarrou, pegou a corda, amarrou ele numa cadeira, certo? Amarrou todinho e levou pra tomar vacina. Vai não. Tomou vacina à força, a mulher só soltou o marido depois que vacinou. Ô João, bem rapidinho também, tem o caso aqui de uma grávida de 7 meses, presa por participar de assaltos, praticar assalto, gente, pelo amor de Deus. Ela e 2 vagabundos foram presas, a mulher em Fortaleza, hein, gente? Sim. Grávida de 7 meses, uma canalha dessa podendo estar cuidando da gravidez então dela, né? 7 meses praticando assaltos aqui em Fortaleza, Márcia Santos. Exatamente. Aí, como suspeitar de uma mulher grávida, não é, gente? Para o crime não tem jeito, não. Essa mulher grávida de 7 meses, junto com um adolescente e um homem, foram presos, suspeitos de praticar uma série de assaltos ali na região da Grande Messejana, em Fortaleza. Junto com eles, os 3, a polícia apreendeu celulares, uma faca, inclusive poucos minutos antes, eles tinham praticado um assalto e esfaqueado um homem que foi socorrido por pessoas que viram toda a ação. Não temos aqui o estado de saúde do homem que foi esfaqueado durante a prática de assalto por esse trio. Portanto, mulher grávida de 7 meses envolvida em assaltos na região de Messejana foi presa. Para encerrar, mulher registra em cartório que é dona do sol. Do sol. E conseguiu uma escritura que diz que ela é proprietária do sol. Agora, ela está cobrando das empresas de energia solar pagamento por usarem a energia do sol. Manca aí, ai, sabe dos detalhes? E ela conseguiu um abacaxi com essa história. Aí, gente. Maria Ângeles Duran tem escritura notarial que declara ela como única proprietária do sol. Maria Ângeles Duran, mulher que vive em Vigo, na Espanha, é advogada, escritora e psicóloga. Mas além dessas qualificações, ela afirma que é dona do sol. Em 2010, utilizando seu conhecimento jurídico, ela percebeu haver um vácuo legal na propriedade do sol. Diante disso, ela conseguiu uma escritura notarial em cartório que declara ela como única dona do sol. Agora, ela está mandando notificações para as pessoas que têm essas empresas de energia solar para pagarem a ela uso do sol. Gente, ela já chegou a colocar lotes do sol à venda naquele site de vendas eBay. Agora, mas ser dona do sol tem o seu lado negativo. Como ela pegou e registrou o sol como propriedade dela, em 2015, um grupo de pessoas a reconheceu como proprietária do sol e a está processando por danos causados pelo sol na pele. Por exemplo, eu tive um câncer no meu rosto, já fui operado, e foi causado pelo sol que eu peguei durante a vida. Então o sol causa dano, causa envelhecimento, o sol causa câncer. Um monte de gente que teve problema entrou no processo exigindo dela uma indenização. Já que ela é dona do sol, o sol está me fazendo mal, então me pague uma indenização. Agora isso não vai dar em nada, gente. É uma doida, eu não sei como é que um cartório registra essa doida como... Ela é doida! É doida demais! Registrando como dona do sol. Bem, gente, vem aí mais um programa, o Márcia Santos. O nosso tá acabando. A gente volta amanhã, 1 da tarde. Muito obrigado, Márcia Santos. Que prazer estar com você. Até amanhã, João. Nelson Costa, é uma maravilha trabalhar com o melhor operador do mundo. Maravilha também é trabalhar com... Mariana Oliveira, a nossa assistente de estúdio. Bem melhor ainda trabalhar para você, amigo ouvinte, amiga ouvinte da Verdinha. E top é trabalhar com Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. A gente volta amanhã, 1 da tarde, para o programa João Inácio Júnior. Hoje à noite, na TV Diário, às 10h15, tem programa João Inácio Show. E vem aí mais uma campeã de audiência na Verdinha. A excelente Elisiane Correia traz o seu programa campeão. Tchau, tchau, Brasil. Até a noite, mundo. Brasil, Brasil, Brasil. Já terminou. Programa João Inácio Júnior. Oferecimento Loteria Aldeota, o rei do bolão. O Fortaleza começou a Copa do Nordeste com tudo. E depois da goleada, o desafio é contra um adversário da terra. Floresta! Floresta e Fortaleza, nesta quarta, às 21h30. Verdinha! Vem com a Verdinha no rádio, na internet e nas redes sociais. Sábado é dia de ouvir a melhor playlist montada por você. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Mas se um dia chegar muito estranho. No Conexão Verdinha ainda tem a sua mensagem de voz pelo WhatsApp 859-8887-1306. Eu sinto falta de você, mas não perdi ainda a esperança. Nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Conexão Verdinha, todo sábado de 5 às 9 da manhã. E a apresentação é comigo, Daniela de Lavor. Conexão Verdinha. Já baixou o aplicativo da Verdinha no seu celular? Baixe agora e fique por dentro de todos os programas e podcasts, além de entrar em contato conosco. Disponível na Play Store para Androids e na Apple Store para iOS. Com o app da Verdinha, a gente te acompanha em qualquer lugar. Você também pode acessar pelo seu tablet, viu? Não perca tempo. Baixe agora o aplicativo oficial da Verdinha e se conecte com o mundo. Verdinha, a rádio do meu coração. ZYH 589, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração. Verdinha, conectada com a notícia, apresenta Verdes Mares Notícias. Verdes Mares Notícias. Elisiane Correia. Boa tarde, meu querido ouvinte. São 4h06. Estamos iniciando mais um Verdes Mares Notícias. Nessa quarta-feira, tarde de quarta-feira, de sol. Que bom ter você, querido ouvinte, nesta tarde, mais uma vez aqui, garantindo a sua audiência, sua participação. Estou contando com você, viu? Começa agora o Verdes Mares Notícia. Nessa próxima hora, até às 5 da tarde, sinta-se à vontade para mandar sua mensagem, participar das nossas conversas. Adoro quando você manda sua mensagem aqui. Para dar sua opinião, tirar todas as suas dúvidas. E você já sabe que tem duas formas de participar. Tem o nosso WhatsApp, que você já pode ir mandando aí sua mensagem, DDD 85 98887 1306. Repita! 8887 1306. Tem também o telefone fixo, viu? Todo mundo quer sempre ligar para o nosso telefone fixo. Por quê, hein, Nelson? Porque fala com a querida Mariana de Oliveira. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha, Mariana de Oliveira está falando que ela é boa sim. Isso quem fala são os nossos ouvintes, que é o nosso termômetro, não é? Nelson Costa, meu amigo, tá aqui na mesa, né? Essa parceria de todos os dias. A gente vai continuar. É, sim, aqui se garante também. Só tem gente top aqui nesse estúdio, viu, minha gente? 4 horas, 7 minutos. Ô, Nelson, como é que tá o tempo, hein? Tá tranquilo hoje? Vamos saber agora. Verdes Mares Notícias. Tempo e temperatura. Atenção para a previsão de hoje. Hoje, quarta-feira, tem sol, viu? Tem umas nuvenzinhas aí, mas não choveu ainda não. Máxima de 31 graus, mínima de 25 graus. E amanhã, quinta-feira? Quinta-feira parece que tem chuva vindo, minha gente. Não esqueça o guarda-chuva amanhã. Máxima de 31 graus, mínima de 25 graus. Verdes Mares Notícias. Trânsito. Agora a gente vai para as câmeras de vídeo monitoramento do sistema Verdes Mares. Onde é que está mais movimentado hoje? Hoje ali pelo entorno da Praça Portugal, Avenida Dom Luiz, esquina com Desembargador Moreira, tá bastante movimentado agora, mas segue fluindo. Outro ponto que a gente pode passar para você, ouvinte, é na Heráclito Graça. Você que está passando lá nesse momento, o trânsito está tranquilo. A gente encerra com o entorno ali do Mercado Central. Trânsito bem movimentado nesse momento, mas segue fluindo. Você está ouvindo Verdes Mares Notícias, aqui na Verdinha. Vamos para o Diário do Nordeste, se mantém informado. Dá uma conferida nas principais informações do dia. Você acessa diariodonordeste.verdesmares.com.br ou também pelo aplicativo. Quero dizer que estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, não é? Estamos ao vivo pela Tamoio AM também, Rio de Janeiro. Que prazer ter você, querido ouvinte. Agora vamos para a informação. Negros, crianças e alfabetizados. Quem são as pessoas vivendo em situação de rua em Fortaleza? Saiu um censo, a gente daqui a pouquinho vai ter matéria falando sobre isso e mais detalhes. Camilo Santana faz último balanço da gestão na Assembleia. Veja principais pontos do discurso. Todos os detalhes você confere aqui no Diário do Nordeste. Consumir cerveja é fator de risco para contrair Covid-19. Já quem gosta de vinho parece que protege. Quem está dizendo isso é uma pesquisa, mas calma. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho com o nosso amigo Luan Diógenes. Ceará recebe mais de 584 mil doses para vacinação de crianças e também adultos contra a Covid-19. E aquela pergunta, ano de 2022, vale a pena comprar carro? A gente vai saber detalhes sobre isso, né? Saber qual é o melhor momento e como economizar, que é sempre importante. Agora 4 horas 10 minutos, vamos bater um papo gostoso, né? Aquele papo inicial de todos os dias. Verdes Mares Notícias, direto da redação. Luan Diógenes. É ele mesmo, já está aqui nos nossos estúdios, super antenado, viu, nas principais informações e notícias. para tirar suas dúvidas, ouvinte. Boa tarde, Elisinha. Boa tarde, meu querido. Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes. Né? Uma boa continuidade de semana aí para todo mundo. Né? Estamos aqui sempre para dar as principais notícias. Elisiane, eu queria começar falando. Nós falamos muito ano passado na questão da prova de vida do INSS.